chamei o Danilo que o Danilo chamou você, porque pelo tablet eu não tenho como adicionar mais uma pessoa. Olha a gambiarra que a gente tem que fazer. Skype, me chamou, tablet, eu te chamei, Beck, tu tem que chamar mais um e a gente fazer um podcast. Trenzinho da alegria? É. Cara, isso é uma suruba, bicho. Tá bom, três, tá bom. Eita, Lelê! Três pra cima tá bom, três, quatro, tá ótimo, relaxa, velho. Ninguém aqui vai fazer um TCC da NASA em cada gravação, não. É, não, tranquilo. Hoje tá de volta, tá com as pessoas. É. É, faz o sanduíche gostoso, né? Ui, é do marmite, não, pera. Escolha aí quem vai ficar no meio. É, tô fora. Tava andando os erros ainda agora, essas dificuldades técnicas. Porque, tipo, eu aprendi a gravar de ficar até agora. Eu sou caboclo e tal, coisa capial do mato interior, não. Sacanagem, é porque assim, toda vez que a gente pega pela primeira vez o programa é uma merda, né? É, eu sei bem o que é isso. Olha a introdução aí! Isso, não, já começou o papo de tecnologia, já é introdução, filho. E vocês? Tá, é a introdução, fala de podcast. Não, fala sobre tecnologia. Vocês tiveram algum medo assim que fizeram você se sentir como capial? Já tiveram essa sensação? Olha, eu não. Pelo menos até hoje eu não tive essa sensação. Não sei quando ficar mais velho, né? Eu também não. Porque, tipo assim, tem aquela. Eu consegui acompanhar bem os avanços. Vai ter. Perdão. Vai chegar um momento, gente, que a gente vai olhar. Como nossos. Sei lá, minha avó, por exemplo, quando eu vi o PlayStation 1, ela não entendeu como funcionava a tecnologia para jogar futebol ali. Eu tenho medo de chegar um momento que eu vá olhar para a tecnologia, meu neto vai me mostrar, ok, isso aqui é demais para mim. Eu não consigo entender isso aqui, sabe? Sabe que eu tô com dificuldade com streaming de áudio e streaming de vídeo. Eu quero fazer uma rádio online, eu tô penando nisso já agora. Só que isso me lembrou... É mais fácil do que eu penso. Ah, então, vai lá, então, tu vai me ajudar a fazer uma rádio online, beijo. Porque eu quero... Não quero gastar porra nenhuma. Porque, tipo assim, streaming normalmente a gente faz, né, juntar áudio e vídeo, né? Faz vídeo, obviamente. Você só tira o vídeo da história. Ou então você faz, tipo, eu sei, tipo, que nem o. Não sei se vocês conhecem o Zé Graça. Ele fazia uma parada tipo, fala que eu te esburro. Era um podcast que ele fazia no YouTube, que tinha lá uma imagem estática, né? Mas era só vídeo. Uhum. Era só áudio. Não sei se é mais ou menos nesse esquema que você quer. É por aí. Dá pra fazer assim. É por aí. Sabe, eu tinha um tio desses de... Porque a minha família é descendente de borracheiro, aquele borracheiro do Mad Maria, essas coisas, as séries que passam na Globo. Não tem aqueles borracheiros, pico da borracha. Toda vez que fala Amazon, é índio ou época da borracha. Não tem outra coisa pra eles falar. Aí ele era Chico Lima, tipo, velho clássico. Aí ele via... DVD assim, quando era criança dos Power Rangers, aí falava, é o cão, sabe, é o cão, é o demônio, aí é tipo, via lá, eu vendo aquelas coisas, eu tenho medo de algum dia chegar nesse nível tecnológico. Dizer que é coisa do capiroto, eu acho difícil, porque tipo, a gente vem acompanhando, tá ligado, com, tipo, a nossa geração é a que mais, a gente nasceu, acho que foi a última geração que nasceu sem internet, sabe, que a gente tava ali no meio do caminho, a gente enciclopédia, a gente fez apresentação de trabalho com cartolina. Barça, tá quem é que usa Barça hoje em dia, né? É, então, o meu irmão, eu tenho uma enciclopédia ilustrada aqui que eu achava foda, velho. Ela tá, tipo, acumulando cocô de barata. Era Barça, era Larousse. É, sabe o que eu tinha? O manual do escoteiro Mirim, velho. Eita, pra quê? Caraca! Peraí, esse é o que tem do é da Disney, esse? É, essa porra vai ser engraçada. Ah, gostei, Deixa. Sempre levo turma da Mônica, falei. Deixei. E assim, complementando o que o Beck falou, eu tinha assim, esse problema tudo aí há poucos anos atrás, 25 anos atrás, mas eu coloquei tudo fora, porque depois que você tem internet, quem tem Google tem tudo, cara. Quem te chamar tem mais em casa. Pra quê? Tem Google. É foda. Não tem como competir. Tipo, é desleal. Até as escolas de inglês estão fechando porque a ferramenta de tradução, os cursos de inglês online estão superando. O cara aprende online com um gringo falando na câmera. Isso aí é foda. Sim, não é só isso não, Budek. Não é só isso não que acontece. Por exemplo, eu estou formando agora, né, sistema, né, presencial. Mas a próxima que eu fizer não vai ser mais clínica, vai ser distância, eu tô de saco cheio de distância. Nada contra, é legal, mas... É, porque quer se formar deitado na cama. Quer se formar deitado na cama, né? É isso, exatamente. É isso aí. Esse porque se você for parar pra pensar, a mesma coisa que você aprende lá, você aprende em casa. Ou seja, porra nenhuma, porque se você depender dos professores explicarem matéria, você tá fudido. É foda. Né? É. Tipo, você, gente... você aprende por osmose de qualquer jeito, tá ligado? Então, como, cara? A gente tem o mesmo modelo de ensino desde os anos 30, tá ligado? Tipo, é um professor na frente, um quadro negro, agora quadro branco pelo outro, e a gente sentado e vendo o cara falar... Afrodescendente, se tu formar o quadro negro... Hoje em dia tem tablet, tem celular... É, meu irmão, como é que o professor vai competir com o meu smartphone que tá no bolso, pô? Ele tá falando lá e eu abro o Wikipedia ou qualquer... Tipo, o Wikipedia pra citar o mais básico. Tá? O pior é que coloca uma velha feia lá na sala de aula e aí tu abre o teu celular e tem os X-vídeos, aí é foda, né? Não tem como competir. Não tem. É foda. Não tem como competir. Outro exemplo que eu vou citar, por exemplo, eu tenho problema de visão, né? O Lubeck sabe, não sei se o Daniel sabe. Eu tenho problema de visão, eu tenho 20% de visão em ambos os olhos. Ah, né? Eu tô com sarcoidose, miopia, etc. Usa dois tapa-olhos. Usa dois tapa-olhos, não. Não? Vai ficar super foda. Não, enxerga alguma. É. Aí o que acontece? Como eu não enxergo bem de longe pra copiar do quadro, sempre tive esse problema. Hoje em dia com tablet pra quê? Só ela escreve lá, terminou de escrever, passou pro outro lado, eu vou lá e tiro foto. Acabou, não tem como, cara. Sabe um hábito tecnológico que tá chegando muito na sala de aula? O cara não copia, o cara tira foto do quadro. Exato. Pra que eu vou me matar de escrever se eu posso tirar foto? Foda, a preguiça tá aí. A preguiça é o diabo chegando aos poucos. Mas é muito mais fácil. Não, é questão até de ser útil, tipo. Imagina você tá lá no fundo da sala e tu tem que chegar mais perto do quadro que você enxerga pouco, aí você vai lá e copia. Depois você tira a carteira do lugar, coloca no outro lado do quadro pra copiar. Depois você volta pro outro lado pra copiar. Aí depois você volta de novo, entendeu? Foda, mano. Essa questão tecnológica é interessante porque, tipo, muitas pessoas perguntam sobre filosofia, sobre vida, por exemplo, porque a vida é. Para algumas pessoas é tudo aquilo que a pessoa vivencia. Então, se a pessoa vivencia tecnologicamente, aquilo é real. Tipo, vamos supor, eu passo uma vida toda jogando. Aquilo para mim é a realidade. Por quê? Porque eu vivi aquilo, eu vivenciei aquilo. Tá entendendo? Isso é bem interessante, essa discussão, um fato muito profundo. Ou pior ainda. O jogo em si não é real. O jogo em si não é real. Mas a experiência que você teve jogando aquele jogo é real. Mas real é tudo que você percebe, então é que essa discussão, Lubeck, que a gente está puxando é mais aquele conceito da Matrix, né? Quando o filme Matrix surgiu, foi bem essa... já tinha essa discussão em outros filmes, outras histórias e tal. Star Trek é um dos capítulos de Star Trek. Boa. É bem essa pegada, tipo assim, tem um personagem, ele fala, ele tá comendo uma carne assim, pô, se eu tô sentindo o gosto da carne, tô vendo a carne aqui, ela é real, pô. Tipo, se eu tô plugado numa máquina, não importa, isso aqui é real pra mim. É. Cara, isso lembra uma discussão que eu tive lá no grupo. Imagina aqueles bonecos japoneses, aquela robô japonesa. Aí tu coloca um VR, sei lá, da Sandy, da Charlize Theron, da Viúva Negra do Vingador. Cara, o futuro é muito grandioso. Porque tu vai estar sentindo com um objeto físico, vamos dizer assim, e ainda vai estar vendo aquilo, sabe? Imagina o potencial das próximas bonecas sexuais daqui a uns 10, 20 anos, 15 dias talvez, dependendo do japonês maluco que esteja fazendo. Teve algum cientista, algum teórico qualquer, que ele disse que assim, a última invenção... Mais próximo disso que chegou foi o simulador de dedada no Japão. Não, um jogo assim. Esse aí é uma máquina de fliperama, que é uma bunda e você... É. Japão é isso aí, pô. Japão é isso aí. Tá, continua isso. Volta aí pro cientista, volta aí, Daniel. Ah, sim. É que o cara saiu da ciência pra falar de ficar dentro do cu, então fica meio desvalorizando. O cara que puxou o salvador de verdade no cu. Tipo, o proctologista de games. Não, tipo, tu vai falar uma verdade universal, o sentido da vida, origem, universo e tudo mais, e aí ele vai lá e fala sobre o cu. Então, não tem como comparar. Continue. Isso. Mas era o cara dizendo que a última invenção de qualquer civilização é uma realidade virtual foda. Porque, tipo, quando você inventar essa realidade virtual e ela chegar perto da perfeição, você vai ter que viver nela em vez de viver na realidade, sabe? Eu tava falando sobre isso quando, por exemplo, tava mencionando sobre vida inteligente fora da Terra e não sei o que. Porra, vocês são tão avançados como dizem filmes de ficção. Eles já inventaram a realidade virtual e estão lá, tipo, na realidade virtual. Não vão se preocupar em conhecer outros planetas, tá ligado? Porra, se eu tenho a capacidade de inventar o mundo que eu quiser e viver nele, pra que eu vou viver nesse mundo? É, mas isso daqui é uns 30... Abraço no Mesa Sky. Há uns 30 milhões de anos a gente vai lá, acaba em Marte. Lá no fundão de Marte. A gente vai lá, acaba lá no fundão de Marte, tem lá uma cápsula com toda uma civilização dentro, de uma matrix lá dentro. É, dormindo pra sempre, né? Tipo, aquele sono eterno. É, e a gente em só passa... A gente está passando por anos e anos naquele planeta e lá que se descobre. Exatamente. Cara, ia ser muito. Abraço, Felipe de Marte. Tá bom, vamos logo começar, vamos logo falar, vamos simplificar que essa conversa está muito, muito, muito. Isso dá um cast antes que a gente desperdice. É, exatamente. Hey, listen! O negócio é comigo! Ai! Não! Você é burro, cara, que loucura! É o que burro dá zero pra ele! Olá, senhores! Olha só a apresentação maldita, eu tô tossindo no meio da apresentação. De novo. Ah, é assim mesmo. Olá, senhores! Bem-vindos a mais uma edição do Pode Crer, o seu podcast de novidades, tecnologia, ciência, universo, tudo mais que importa. Eu sou o Dark, estamos aqui com... Eu pensei que alguém ia puxar antes. É, estou esperando vocês se apresentarem. Estamos aqui com... Danilo Augusto e... Felipe! Ué! Então, senhoras e senhores, qual é o tema de hoje? Qual é o tema que vocês escolheram para essa noite malfadada de hoje? Trilhas sonoras? Assim, tu não vai nem tentar fazer um clima, nem dar uma animada, nem fazer um gracejo, nada que melhore. Tipo assim, o cara chega lá, ah, eu tenho peixe. Vamos falar de... Tipo assim, tu chega no mercado. Não, vou dar uma tirinha com isso aqui. Ui. É, tu chega no mercado, aí tu vai ver se tem peixe, tem. É, nós vamos falar de trilhas sonoras de jogos que marcaram as nossas vidas e que podem vir a marcar já aqui, né? Toda hora sai um jogo novo por aí, então vai fazer. Eu mesmo... Atualmente estou jogando um de celular, que tem uma música que eu gosto, mas enfim. É, deixa isso basicamente, introdução foi uma bosta, mas tá bom, tá aí. Não, as suas introduções de bosta elas já estão virando tradição aqui no programa. Você quer tentar refazer, puxar? Não, isso vai ficar bem melhor no Eita ou na versão original até, que é pela zoeira. Beleza. É, assim, uma pergunta, a questão de produção. Tem problema de direitos autorais, alguma coisa assim? Tipo, onde tu rosteia, onde faz o... Pô, eu não tô ganhando nenhum dinheiro com esse cast, então se eles quiserem processar pra eu não tá ganhando nada e eles quiserem pegar 10% de nada, então tudo bem. Não, não é nem questão de dinheiro, pô. Porque, tipo... Mas mesmo quem ganha a responsável, o órgão responsável por isso é o ECAD. Então, o ECAD não tá correndo atrás disso, então... É, então, foda-se. Quando a gente tiver milhões de inscritos, eles vão fazer mais. Vamos aproveitar enquanto eles não estão pensando nisso e vamos fazer o máximo de pontuadores que a gente puder. Quando eles pensarem, too late, galera. A gente tem todo mundo. Tarde demais. É, tá certo. Se quiser já puxar um, Lucas. Então, Lucas, tu que tá como host, tu que tá puxando tudo, puxa então a primeira música aí. Ui, eu vou dar aquela puxadinha. Aquela puxada de. Aquela cutruco lá no simulador japonês lá. Ui. Aquela puxada, não, aquela enfiada, vou enfiar uma aqui em vocês. No caso é uma enfiada, né? Vou enfiar uma aqui em vocês, que é a trilha sonora que marcou muito a infância. Porque, como pode ser, esta música, ela é de um jogo muito, okay. Muito maneiro. Vai ser só jogo, vai ser filme, vai ser anime, como é que vai ser? Vamos logo delimitar. O que a gente vai trazer? Vai ser saudosinho? Bom, para ser um jogo. Hã? É, pensei que ia ser jogo também. Tá bom, então, eu vou dizer. Essa música ela é muito especial pra mim. Por quê? Porque esse foi um dos jogos que eu zerei com meu finado irmão, quando a gente era moleque, e foi um dos meus primeiros jogos do PlayStation 1. Foi. Que é nada mais, nada menos que a música do Mega Man X4, a abertura. Cantada pela Mai Ojin. Solta o som! Sarah, E aí? E essa música não é daquele tempo, é o chefe teu. Não, da abertura. É. Ah, ah, sim, com o Mega Man. Com o Mega Man, né? Mega Man foda. Eu tô até. Mega Man X4 a personagem era fantástica. Toda ela. É. É uma música online que ficou. É, sabe o que é lamentável? É que a gente olha com o Mega Man X4, a gente olha com o Mighty No. 9, aí cai uma lágrima. Não, não, não, nem fala. Deixa ele morrer. Fazer até uma vaquinha virtual, um crowdfunding, fica a dica para vocês corrigirem todos os bugs do Mighty No. 9. Seria, tipo, salvar a... Não, não, mas bicho, não é nem questão de bug, eu joguei Mighty No. 9. Ele é ruim, pô. É um jogo ruim, pô. Tipo, não tô nem... tipo, se tira todos os bugs, sei lá. Outro que é um jogo bugado. Não tem dica, ele é um jogo muito afado, só isso. É, sabe? Não, o negócio do teste, o level design é ruim, sabe? O jogo é ruim, pô. Eu achei. Acabamos de perder de nosso Desculpa, eu não podia evitar. Não, eu fico pensando assim, tipo, se a gente algum dia vai ver o Kojima ou qualquer outro mestre fazendo isso, algum outro mestre dos games, assim, alguém que nos deu tanta alegria no passado fazer. Que não foi. Uma merda. Não, mas vamos esperar. Tipo, tem o Igarashi fazendo um jogo Bloodstained aí, que é um Castlevania. Pode... Tá lindo. Tá bonito. Tem a demo que jogar, já tá lindo, rapaz. Tá, tava na E3, inclusive. Tem o, assim, o Kojima mostrou um jogo maluco dele lá. O trailer parece comercial de perfume importado. É. O Death Stranding. Não. Não, é o remake daquele filme Júnior, do Schwarzenegger, sabe, que ele tem um bebê. Caralho, se ele tivesse um cara dentro, que nem o Danny DeVito andando por ali, ia ser foda. É a continuação daquele filme, é porque é no futuro. Não. Assim, deixa eu puxar a música, porque é importante. Seguindo aí, puxando que o Beck puxou o Mega Man X4, eu vou puxar um jogo também do PlayStation 1. Também da série Mega Man X, que me marcou pra caramba, foi um jogo que eu joguei muito com meus primos na época de levar o boi pra casa da avó e passar o dia jogando, é do Mega Man X5, especificamente da fase do Axl Rose. Exatamente, o nome do cara, no mesmo nome do. Era o vilão da fase da planta, o guitarrista do. Tipo, não tem nada a ver fisicamente, visualmente, mas o nome é o do guitarrista do Guns N' Roses, então sobe o som aí. Cara. É bem específica essa música, mas porque, tipo, marcou. E eu abri essa fase só pra ouvir a música, sabe? Então, é realmente uma música muito boa. É foda mesmo, é foda. Sabe por quê? Porque eu na época que eu jogava esse, né? A trilha sonora não é tão fenomenal quanto o X4, mas tem, a maioria delas é muito boa. Não, quase todas, por favor. As homenagens. As homenagens do Mega Man, Rock, Roll, Blue. Isso. Sempre tiveram no Desde o X3, né, cara? Desde o X3. Na verdade, veio a. Desde o Mega Man antes do X. É verdade. Vamos de fora, aí coloca um rockzinho. Eu citei o X3 porque tá mais gosto. Sabe uma. Não é só sample. Sabe uma série que tem muito disso? O jogo Bizarre Adventure. Tem cara, muito... Esse jogo eu nunca passei em pé. O mangá. Eu sei que existe, mas tem lá e eu aqui. O mangá e o jogo são foda. O mangá, o anime e o jogo são foda. Eu nem sabia que tinha mangá disso, eu vou procurar, hein? Cara, procure, porque o jogo também usou muito nome de roqueiro. Link aí, sabe o pau Link aí? Não, Jojo é tão famoso, até mais até que Dragon Ball, cara, pra ter uma ideia. É um dos top. Bom, os jogos sim. Eu tô falando do mangá vivo. Se tiver link aí. Caramba, hoje tá na modinha agora. É um dos mangás dessa geração que. É tipo assim, o mangá, ele era famoso. Só que porque tem aquele mangá modinha, né? Que todo mundo baixa. Tem aquele mangá sério que o desenhista só desenha quando quer. E o Jojo é dessa categoria. Tanto é que antigamente as séries eles só fizeram de um arco da série, agora eles resolveram fazer todos os arcos da série. E, tipo, fizeram o arco mais famoso, e agora estão fazendo tudo. E cara, tá vindo muita referência. É como se o Capitão América tivesse do lado a cada 5 minutos falando, eu vi a referência. Caraca. Bom, já que todo mundo puxou na HM, não posso deixar de puxar então, minha vez, e vou pro Mega Man X4, assim como no Beck, com a música do Get Stingray. Acho que é isso mesmo. É, isso aí. Fase de água. E pra mim aquela é a melhor música do jogo. Então, olha só o menino. cara, é marcante. Porque qual é o nome do cara? Acho que Jeff Kingsley. Achei. É uma raia. É, eu aqui sou a resistência, né? Pelo visto, tem 2x4 contra 1x5 aqui. E tipo, eu jogava muito x5 e eu tinha o CD do x4, mas ele sempre travava na abertura. Eu tenho um CD arranhado daquele jeito, sabe? Com chave de fenda, quase. Caramba. E sempre travava na abertura do jogo, então eu nunca joguei bem o x4. Eu fui jogar depois, já joguei no PSP, no emulador do PSP, mas acabei jogando mais o x5. Justamente porque trava na abertura. Sim. Então, só parei. Passou pasta, porque pasta de dente era pra... Você colocava pasta e disse que tocava. Era uma das lendas do PlayStation 1. Ou fudia o CD todo, né? Um dos dois. É, tá. Cara, pra quem ainda tá fudido... Só parei. Ah. Diz aí, manda aí. Só um parênteses que você fez a questão de o jogo travar no início, eu sofro até hoje da maldição do Final Fantasy VIII, e eu vou explicar por quê. Eu, assim como o Guilherme também, eu tive um deslocador, e na época eu tinha o Final Fantasy VII, o outro eu nunca tive, mas quando eu finalmente tive a oportunidade de botar a mão no CD, né, no Final Fantasy VIII pra jogar, a porra do jogo simplesmente travou na praia. Logo quando você tirou o tempo, o mar, assim, é a onda, né? Que não saiu dali. Vinha na produção, na introdução que travava ali. Travava ali, vivendo o mar. Nossa, tu não tem noção da frustração, cara. Era o mar de aqui. Cara, não, tu. Tudo joguei, você não conseguiu. Você perdeu uma oportunidade de negócio. Chama os hippies pra ir admirar o pôr do sol e fatura grande em cima dele. Simples assim. Foi mas eu saí uma parada que aconteceu comigo que é pior, que eu tava zerando Xenogears, grande RPG da Squaresoft, de robô gigante, fora. Aí eu cheguei no último chefe, Deus, e arranhou lá o CD e é isso aí. Eu venci Deus, matei Deus, não vi o final. Eu tive que viver no YouTube anos depois. Caraca, foda, né? É foda. Você cara. É, pelo menos. Não, mas cara, vocês não entendem. Pra achar, eu tinha Xenogears na cidade. Não tinha mais ninguém com Xenogears. Entendeu? E eu não achei em Manaus nunca mais o Xenogears. Foi foda. Ele tinha que achar até pirata, cara. Exatamente. Esse jogo que ele dá pra poder achar. Exatamente. E tu acha isso dele na internet, às vezes geralmente tá corrompido, tá uma merda. De original tá assim. Vamos pensar no piratão, né? Engraçado, eu tinha esse negócio de travar também, só pra fechar. Eu tinha o CD do The King of Fighters 98, e a gente jogava muito com os meus, porque eu jogava muito com a galera. Mas assim, você baixa livro e joga no emulador, então... É tranquilo. Mas na época o CD era errado também, e toda vez que acabava a luta, quando era o último golpe, não importa qual rato fosse, quando eu ia piscar a tela branca pra... Winner! Tá ligado? Travava. Aí, foi na tela branca de Deus que parava. Quando ele piscava pra ele explodir e vir o final do jogo, ele ficava travado. Aí a gente resetava o play e jogava. Tipo, toda vez tinha que resetar, pula abertura, bota o menu, blá blá blá. Não tinha partida rápida, sabe? Mas era o que tinha, a gente era feliz, é isso aí. É, sabe o que acontece isso, sabe aonde? Tu emulando o Capcom vs Street Fighter 2 no Dreamcast, no emulador. Só que quando tu tá emulando o jogo roda e tal, tudo bacana. Só que na hora que tu tá no menu, o botão fica segurado pro lado. Então o cursor do mouse fica indo pra direita. Aí se tu quiser ir no modo verso, tem que apertar o botão e torcer pra cair no modo verso. É sempre o modo aleatório. É, aí tu faz um save state do modo verso. Caralho. Um save state do modo arcade. E tu vai ver. Eu vi as videogames. Pior que é de emulação, que é pior. É, exatamente. Vamos lá. Quem puxa aí? Todo mundo já foi um, não foi? Todo cara, mundo foi uma rodada? É na ordem, né? É, isso aí. Então o Lubeck puxa a segunda. Eu vou puxar uma, mas é uma música de abertura de um jogo. Um jogo que me marcou muito. Uma empresa que já faliu e que a tradução dele, graças a Deus. Eu zerei o jogo em japonês em cartucho no Super Nintendo. E é de uma empresa antiga que eu não sei se faz mais jogos, eu não sei. Alguém que lembra muito o Amazonas, eu acho que é por isso que tem essa sintonia. Alguém que já ouviu falar na Yanoman? Nope. Yanoman era uma... Yanoman. Não, é a empresa que fez o jogo. Ah, sim. É um jogo que lembra muito Chain of Force. Ele tem a pegada do... Ele tem a pegada medieval, que é o Feda, pra Super Nintendo. Nossa! Cara, eu joguei isso. Cara, aquela música de abertura é sinistra. Tarará, tarará, tarará. Ela... Começa devagar, cara, e esse Feda, ele é um RPG tático, no melhor estilo Chain of Force, com animação, cara, é demais. A história é demais, eu agradeço a equipe de tradução que traduziu essa ROM para o inglês, porque a história é foda. Tem dois finais, muitas unidades, tem muito... É foda, simplesmente foda com o PH, cara, até hoje. É um RPG como não se faz mais. Eu adoro quando um jogo é traduzido, mas quando um jogo é traduzido tem uma história muito foda, aí vale a pena pra caralho. Porque o povo sabe traduzir de acordo com o idioma. É. Aí sim, cachorro. Mas, isso assim, é uma coisa legal que eu acho super válido nos emuladores, cara. As pessoas não traduzem um jogo que só saiu lá. Acho porra, super válido. É o que é. Ainda mais essas empresas assim, como a Wolf Team, como a Yanoman. A Yanoman tem muito RPG. A RPG assim que saiu. Essas empresas orientais que tipo, não vão lançar pro mercado brasileiro porque é muito nicho pro cara localizar, até pro mercado ocidental no geral, tá ligado? Aí vem uma galera, gosta do jogo e traduz assim, pra português, pra inglês, pra menos dar uma tradução pra passar. Não. E tu sabe um console que me dá mais raiva? É o PC Engine. Porque... Zibo, sacanagem. Não, o PC Engine, porque o PC Engine tem muito, mais, muito RPG bom e não traduzido. Puta que pariu. Muito. Galera, segura aí que isso já é ideia pra outro. Tá. Agora puxa aí a música de vocês aí, vamos ver se vocês conseguem ser tão underground quanto eu. Sou eu que puxo agora? Eu vou pro lado. Eu vou pro lado ocidental da força aqui. Eu não vou ficar. Eu tenho muito JRPG com música boa, mas eu vou puxar um jogo que começou na geração PS3, no PlayStation 3, inclusive, exclusivo, que é o Uncharted. E é uma série que eu, quando comprei o PS3, eu não conhecia, não tinha visto nada, eu tava completamente alienado de jogos exclusivos, tava jogando só no PC e no meu antigo Play 2, que durou por muito tempo. E quando eu comprei o PS3, alguém disse, ó, joga esse tal de Uncharted 2 aqui, que é foda. Só soltou essa, assim. Quem quer falar dele? Aí eu, pô, mas quando começa o jogo, a música de abertura de Uncharted dá um clima de filme de aventura, que é foda, sabe? A trilha principal que acompanha os três primeiros jogos é foda demais. Então, sobe o som aí. A trilha principal? Eu joguei a tela uma mudadinha, tem umas coisas mais, mas a trilha sonora principal, a melodia tá lá. Fica mais pesada, sabe? Porque a história é um pouquinho mais densa, assim, mais pé no chão, digamos assim. Tem uma coisa de família e tal. Mas a trilha é foda, a melodia. Tá mais velho no jogo? Ah, sim. Tá casado. O sonho não pode durar pra sempre. Sim, sem spoiler, né? Sem spoiler. Cara, mas tipo, é bacana assim quando o jogo, você sabe uma trilha que me arrepia? Halo, bicho, aquela trilha, pode mudar como for aquela música, mas quando a gente nota o padrão da música, aquela música que é o tema do jogo, né? Nem daquele jogo, tipo Mega Man X1, 2, 3, 4, tem um tema próprio, mas o tema que é o jogo, cara, é demais. Muito, muito foda, né? Quando, assim, tipo, tem música que é boa, que marca, tem música que, sei lá, não sei se você jogar, joguei muito Guitar Hero, Rock Band, até Just Dance mesmo, que são jogos de música, então tem músicas lá que são boas e boas, mas não são necessariamente a ver com o jogo, sabe? Agora, quando o cara pega, compõe a música e cria um tema, sabe? Você olha assim, tipo esse do Uncharted, sabe? É Hora da Aventura, você escuta, não desenha, né? Mas você escuta a música e você, putz, é isso aqui, tá ligado? Cara, conseguir transformar a essência do jogo numa música, isso é muito, muito foda. Então fica aí minha menção a Uncharted, toda série. Felipe, Felipe, sua vez, vamos finalizar esse cast. Finalize, vamos ver, espero que vamos ver. Segura a peteca, pra finalizar meu cast. Está nas suas mãos. Agora faz aquela introdução maravilhosa que você sempre faz, sabe, do teu jogo, vamos lá. Sim, vamos lá. Então, a orientalização do jogo, como eu defini, apesar do gênero não ser igual, obviamente, Mas esse jogo que toda locadora teve, ou a maioria delas, principalmente que aquele programa teve locadora, que é o jogo do Mickey, meus amigos, o Mickey 3, a quarta fase. Puta merda! Essa foi específica. Quarta fase. Essa foi foda. Lucas sabe qual era. Mickey e Mr. C. Quem não sabe? Cara, Mickey... Abre, Mickey 3. Não, não, Mr. C confusão, Mickey 3. Ah, o Mickey do Mr. Adventure, que é com o Donald. Aquele que briga de rua. Ah, cara, aquele jogo tem uma das fases. Tem uma das fases mais escrotas que eu já vivi na minha vida, que é aquela fase que o fogo vai subindo. E a gente tá falando de um jogo da Disney. Hã? O Mr. 5 eu achava fácil na época, o 3 já não é tão facinho assim. É, o Mr. 5 mas enfim, a trilha dele é sensacional, principalmente a quarta fase desse jogo. Cara, é muito... Fica tipo um aquele negócio lá, fica um monte lá de madeira, tipo o do Mario, né? Enfim, eu não sei o que eu não ficaria lá. Tipo uma ali, tem um... É. Não tem um ali, perto do acolá. Do lado do bem ali. Tipo. Aquelas conduções aéreas é foda. Tipo, eu vejo gnomos, aquela nuvem lá em cima sou eu, né? Muito. Tipo aquele barco de madeira que tem. Parece de madeira que tem no mar, né? Boa, não dá nem pra definir direito. Ok. Só que no caso ela fala que a música também não esqueceu. Até hoje, ela. Quando eu penso nessa música, não tem como. Cara, marca muito. Se eu soubesse subir a Vim, eu subia a Globo. Sobe o som! Está acabando, o papo está terminando e vamos lá, vocês querem dar umas últimas palavrinhas assim pro pessoal, alguma última recomendação, alguma última ideia, algum último? Bom, pessoal... a recomendação que eu tenho é joguem bastante jogos e usem os jogos que você joga da sua vida como uma perda de tempo. Porque assim como a música, propriamente dita, que a gente escuta por aí, dia a dia, a música dos jogos também, principalmente pra quem gosta. É pelo que você canta, tá boa, você só ouve. Tua voz tá estranha. Pois é. Não, essa é a definição, basicamente é isso. E me sigam lá no Twitter, da arroba Felipe Marques 86, Marques com X no final, tá? No Facebook, se não sei se falar no Facebook, se não é no Facebook. Mais no Twitter mesmo. Okay. Danilo, Luba, Facebook. Então, bem com essa pegada que tu disse, tipo, hoje em dia, acho que o que mais desperta a memória não é só o jogo em si, é a música dele, sabe? Bem na pegada do cast que a gente teve. Tipo assim, tem jogos que eu lembro da música travando, porque no meu CD, na época do Play, travava, sabe, né? Esse tipo de coisa que é, a nostalgia bate muito mais forte, tipo, eu escuto. Hoje em dia eu jogo jogos, tipo, sei lá, eu jogo pra jogar um FIFA. Eu posso botar uma música pra ouvir, um podcast pra ouvir. Mas quando eu quero... Deixa a bola só na cabeça. Quando eu vou pegar um jogo pra jogar nostálgico, um jogo Super Nintendo, alguma coisa assim, eu quero ouvir o áudio original dele, porque aquele somzinho de 16 bits, ou até um jogo tipo Play 1, Play 2, a trilha é bastante importante, nesse aspecto que até tu mesmo mencionou. Então é isso. Fica... Não, só pra concluir, fica aí com o jogo, fica aí com o nosso cast, fica aí com... O meu Twitter é @DanielAugusto, pode me seguir lá, eu posso falar de joguinhos de vez em quando. E é isso aí, a gente se vê em futuros casts. É isso aí, e voltando também ao começo do cast, que é aquele papo maravilhoso sobre tecnologia, eu quero lembrar vocês que vocês estão vivenciando essas músicas com os jogos, porque aquilo faz parte da realidade de vocês, então relembrar essa realidade é... mais do que apenas uma música, relembre ela no toque do seu celular, relembre ela a caminho do trabalho, que a sua vida vai ficar mais alegre. Numa fila do banco, você usando isso para tornar um momento que seria uma merda, minimize isso, sabe? Minimize essa amargura que a vida tem e amplie a nostalgia. E você só tem a ganhar. Eu, quando estou numa fila, eu tô lá com meu celular jogando um RPG, eu tô ouvindo o som, quando é a minha mãe, eu coloco aquele sinal de alerta do Metal Gear. Então, por aí vai. Uma verdadeira Um alerta ali. Lembrar das músicas antigas, né? Depois de estresse que a gente tem da vida adulta, eu ouvir as músicas de games é uma bela de uma válvula de escape. Porque então... te remete a uma época que você não tinha essas preocupações, né? Não tem, exato. Aí... Não tem esse problema. E também vai alegrar a vida de você de uma maneira tão aos pouquinhos, que você vai se tornar uma pessoa melhor. Porque a gente está aqui dividindo a mesma infância, dividindo os mesmos prazeres, apesar de longe um do outro, mas a gente está aqui juntos, firme, forte, com aquele... com aquela criação. Sabe uma parada que ele me falou agora no multiplayer? Eu vou lembrar. Tem o Retroactivement, vocês ouviram falar? Eu falei sobre isso no post anterior, eu acho. Não, o Retroactivement é assim, é um site que tu se cadastra e tu coloca, cria uma ficha lá e tu vai habilitando conquistas. É esse daí que tu... Aham. Ah, legal. Foi. Tipo, zero em Mega Man, quase tal fase do Mega Man em 15 minutos. Eu dei uma olhada nele hoje, isso é muito bom, porque não tinha naquela época. Sim, é. Eu imaginei que ia gostar, porque você estava usando muito emulador, mas o deck vai gostar disso, cara. Cara, eu vou desabilitar. Eu quero ver o cara passar da fase da moto de costa. Isso daí é uma conquista maneira. Oi, então você tá ligado, hein, Lubeck? Você deve ter visto lá atrás. Você pode, se você botar um modo hardcore, não tem que a gente tem que não, bebê. Tem que virar lá pra fazer. Ele desabilita o seu mistério, isso se foda. Isso é demais. Isso é legal. Então é isso aí. Sejam gamers onde estiverem, como estiverem. Aliás, esqueci de falar. Tem também meu blog, Universo Dark Horror, em que vocês leem eu falando besteira, contos, reviews, falando um pouco sobre política agora, que eu estou me ligando. Quadrinhos até, que eu falo da minha cidade, eu falo bem e mal, falo da vida. Então, entenda meu Twitter, RegionaltaSDK, onde você pode me ver zoando com celebridades, principalmente com a nossa ex-presidente, que eu adoro sacanear os discursos dela, frustrar os planos maléficos, vamos falar assim. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Espero que tenham gostado disso daí. Mande as músicas de vocês. Tchau. E talvez toque no próximo cast. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Um abraço.